daquele jeito. Ó, isso é bonde do gato preto. Ai, diretamente é puxa do cavaco, o alagoano estourado. E é que já sempre furar upa quando o nosso bonde passa. Menino que tá de triunfo e nada roupa nós embaixo. Eu tô chaveando de quebra, encosta pra nós fazer fumaça. Nós é o moleque do problema e ela já viste bem pegar. Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara mas não corre. Quer bater de frente e me estereme, pede pra ver se o filme é forte. Desacreditou do meu talento e hoje provado seu veneno. Soltado você tá se mordendo, porque na altura vem fudendo. Vem capturar, viu? Daquele modelo. Ai. Popopo. É o bonde do gato preto. E o bonde do velho. É que ela sempre fura a lupa quando o nosso bonde passa. Demilido que tá gueto e na garupa que mais embaça. Eu tô chaveando de quebra, gosta na goma fazer fumaça. Nós é os moleque do problema, elas avistam e vem de graça. Nós é o trampo e nós não treme, nós bota a cara e nós não corre. Quer bater de frente, Mr. M, peita pra ver se a firma é forte. Desacreditou do meu talento, hoje provado. Seu veneno soltado, você tá se mordendo. Porque na rua nem fudendo. E é que ela sempre furar o upa quando o nosso bonde passa. Menino que tá de triunfo e nada roupa nós embaça. Eu tô chaveando de quebra, encosta pra nós fazer fumaça. Nós é o moleque do problema e ela já viste bem pegado. Puxa do cavaco, o alagoano estoura.